Bom, a leitura de hoje vai fechando, né, um período longo que a gente leu, em que foi se falando sobre o julgamento, o fim, né, e o dilúvio é um exemplo do julgamento, né, quando Deus fala, bota um fim na nossa baboseira, na nossa implicância, no nosso pecado, naquilo que a gente tem de pior. Deus é muito paciente, Deus tem uma paciência nordestina. Belchior tem uma música que ele fala, né? Deus é uma coisa brasileira nordestinamente paciente. Acho que é a melhor definição que eu tenho para Deus na nossa cultura. Deus é nordestinamente paciente. Deus é capaz de ultrapassar toda a nossa ansiedade, aguenta nosso pecado, passa por isso, paciente, fala, chama, conversa, explica, dá oportunidade. Mas, a gente viu, tem uma hora que ele bota limite, porque existe uma diferença entre ser paciente e ser leniente com o pecado. Deus não é leniente com o pecado. Deus é paciente com a gente. Quando ele chega ao ponto, que chegou no ponto, ele acaba jogando um dilúvio na vida da gente. Às vezes na nossa vida pessoal, às vezes na nossa vida coletiva, às vezes no tempo da gente como nação. Mas tudo tem um limite. Deus é um Deus que tem limites. E a gente é chamado a viver dentro desses limites. Quando vem o dilúvio, imediatamente, quando a gente sofre a mão de Deus, eu me lembro muito bem quando eu caí na mão do Senhor. É terrível. Terrível coisa é cair na mão de Deus vivo, diz a palavra. Imediatamente, a gente se arrepende. Não tenha dúvida, não. O cacete é muito forte. É muito duro. É muito duro e aí você se arrepende. Porém, a tua expectativa, o teu costume é que você vai se arrepender, Deus vai falar, legal, começa de novo. A gente faz isso tantas vezes. Só que não confunda, quando Deus faz isso com você, esse é o tempo da paciência do Senhor. Quando vem o dilúvio na tua vida, quando vem o cacete, vai ter um longo período. Se você não tomou cuidado de ver quanto tempo Noé ficou na arca. A gente está acostumado, né? Choveu 40 dias e 40 noites, Noé ficou lá, aquele bando de bicho, ele, a mulher, a família dos três filhos, aquela bicharada que vocês têm que cuidar aqui, imagina dentro de um barco, 40 dias. Bom, a notícia é que não foram 40 dias, foram quase 400 dias. É bem mais. 40 dias foi chovendo, caindo chuva, o bicho pega, aquilo balançando, o nego vomitando, passando mal, aquela coisa maluca. Depois aquele tédio, porque a arca não tinha leme, segundo as escrituras, não tinha leme, não tinha timão, não tinha nada, estava à deriva. Pensa que delícia você à deriva com essa bicharada e limpa estábulo, e limpa tudo. Não, já ficou boa a cena, né, Camila? Imagina um capril ambulante com... E você lá. Detalhe, você não sabe o que está acontecendo lá fora, você viu? Ele tirou o teto para ver, então você está no escuro com esses caras. Delícia, lugar ótimo. Silencioso. Tem um filme muito interessante. Hã? Silencioso. Silencioso. Tem, hã? Cheiro. Tem bicho que gosta de fazer barulho de noite. Galo cantando. Haveria de ter um galo, né? Bicho que escapa. Não, a coisa devia ser boa. Acabou o dilúvio, levou 400 dias, quase 300 e tantos. A gente raramente pensa no dilúvio. A gente pensa na Bíblia, tudo é rapidinho, né? Você lendo, tá pipapô. Cara, é um tédio. Um longo período. Cujas consequências, inclusive que não eram de Noé, eram consequências do pecado dos outros. Noé estava nesse mesmo barco, porque ele é parte da humanidade. A gente espera, espera, espera. A gente tenta ver, será que foi? Será que já dá? Será que já tem condição de botar o pé fora da arca? Será que já chegou a hora? Será que já aconteceu? E tenta uma, e tenta duas, e tenta três. Aí fala, agora chegou a hora. Aí tem que esperar mais um tempo para poder pousar, para poder abrir a porta, para poder sair, para poder começar a vida de novo. Não tem mágica. O princípio dessa história é que não tem mágica. A gente sofre as consequências. Tem um grande período. E a gente pode usar esse período como se fosse uma espera tediosa ou um período de um profundo aprendizado. O batismo, citado em Romanos, é simbolizado e é comparado várias vezes ao dilúvio. O batismo é uma cerimônia que a gente faz, que ela em si não tem validade nenhuma, mas ela simboliza algo que acontece dentro do coração da gente. O que que acontece? O velho modo de viver, a velha maneira de ser, morre. Morre e é sepultado na água. Morre afogado. É um símbolo de ser enterrado com Cristo. Por isso que a gente faz o nosso batismo por imersão. Né? Morre. E ressuscita. Que período da vida nós vivemos? Nós vivemos exatamente o período entre a morte e a ressurreição. A nossa vida é uma vida comparada a esse tempo da arca. A promessa de terra seca, de vida nova, de Nova Jerusalém, é na ressurreição. Da mesma forma que, de uma maneira sobrenatural, imerecida, a gente foi recebido e acolhido dentro dessa arca, a gente foi salvo por Jesus, que é a misericórdia do Senhor, como diz o Salmo. Se não fosse o Senhor ter paciência e misericórdia com a gente teria sido consumido, morto, acabado. Quando Jesus morre, Ele nos dá a oportunidade de morrer com Ele, de acabar aquele velho homem e ressuscitar com Ele. Ele foi as primícias da ressurreição, foi o primeiro a ressuscitar, o que quer dizer que nós seremos os segundos, os terceiros, os quartos. Da mesma forma que fomos perdoados, isso nos dá a esperança de que aquele que não mentiu ao nos perdoar, também não mentirá na ressurreição. Qual a garantia que eu tenho de que nós vamos ressuscitar? Nenhuma. A não ser a própria ressurreição do Senhor, vista por mais de 500 pessoas que testemunharam isso e que morreram dizendo isso. Tem certeza? Não. Elas poderiam estar mentindo. É difícil 500 pessoas mentirem, morrerem, serem torturadas dizendo a mesma coisa. Mas dizem elas, e morreram elas, dizendo a mesma coisa. Nós vamos ressuscitar, porque Ele ressuscitou. Vai ter terra. Agora, nós vivemos, o nosso período é o período da arca. O que você faz nesse tempo da arca? Aprende, se prepara, coloca a sua cabeça para funcionar, lida com a ansiedade. A coisa mais certa que vai ter nessa arca fechada da nossa vida é muita ansiedade. Lida com ela, se prepara. Porque vai chegar a hora, e o Senhor vai mostrar, em que a terra seca chega. E aí, toda a nossa vida está por ser vivida. C.S. Lewis tem uma imagem que eu gosto muito. Toda a nossa vida, se eu pegasse um livro do tamanho dessa Bíblia de estudo enorme aqui, tudo que vai do dia que você nasceu ao dia que você morreu, equivale a essa folha. O melhor ainda está por vir. Isso aqui é a sua existência. Para quem está aqui, é um tempão para virar essa página. Mas você vai ver que isso é uma breve e momentânea tribulação. O melhor está por vir. Tem certeza disso? Não. Se eu tivesse, eu não precisava ter fé e não precisava correr o risco de acreditar nisso. Eu tenho simplesmente a fé no meu Senhor. Por quê? Porque Ele ressuscitou. E por que o batismo? O batismo é um símbolo disso. E aí a recomendação. Se você morreu com pecado, não faça como a porca lavada que volta a se chafurdar na lama. Se morreu no teu pecado, deixa ele morto lá e entra numa nova vida. Viva de acordo com isso. Não tem mais lugar para o pecado. Fazer o quê? Eu não sei quem me perguntava, acho que era você. Né? Como é que fica a questão do pecado? O que é pecado? O negão está me perguntando já tem uns dias. O que é pecado? Eu falei, eu não vou dizer. Procura no Google. Pode botar pecado, errar o alvo. Eu vou dizer. Desagradar a Deus. Desagradar a Deus, né? Deus está ali precisando ser agradado. Está precisando muito da sua graça. Parece um cachorrinho. Pecado é você querer ser seu próprio Deus, ponto e acabado. Você faz aquilo que você acha que é o bem e o mal. Você assume o seu lugar de ser autorreferenciado. Você se referencia naquilo que você acha. E você não se submete debaixo da vontade de Deus. Que basicamente é você voltar a viver como os animais vivem. Ou seja, enquadrado naquilo que é o teu lugar na criação. que é o teu lugar na criação, que é o teu lugar na vida, que é o teu lugar como pai, como mãe, como amigo, como tudo. Deus nos fez de uma determinada maneira. E é impressionante a resistência das pessoas a isso. Agora, no dia a dia, a gente derrapa? Derrapa. Só para lembrar para você o que eu estava falando, aí eu falei com você, ah, como é que fica esse negócio de pecado, de confessar e tal? É só lavar o pé. Pedro, quando Jesus quis lavar os pés dele, falou assim, não, senhor, você não pode lavar meu pé. Cara, se eu não lavar teu pé, você não tem parte comigo. Então me dá um banho. Mas Pedro não podia, é 8,80, não parece Giovana, né? Assim, 8,80. Aí disse, não, Pedro, é só o pé. É só o pé. No dia a dia que a gente caminha, a gente comete deslizes, erros, desvios. Basta lavar o pé. A gente continua, a gente não precisa ser rebatizado. Não precisa tomar um banho de novo. Não precisa se lavar de novo. Não precisa passar pelo dilúvio de novo. Quem faz isso é somente burro. Somente tolo. Uma vez que fomos batizados, somos chamados a viver fora do pecado. Uma vez que Deus tomou conta da nossa vida, não temos mais necessidade de viver assim. Ah, mas você para de errar? Não, você erra aqui, erra ali. Como qualquer pessoa que anda, seu pé vai sujar. Chega diante do Senhor todo dia, lava o pezinho, confessa o seu pecado, entendeu? Pô, Senhor, hoje eu falei uma palavra que eu não devia. Hoje eu tive um sentimento ruim, Senhor. Ele vai falar, ó, eu tô mais jeito, hein? É para viver mais assim, não. É muito diferente de você viver em pecado, viver sendo o seu próprio Deus. Cometer um erro é diferente de ser sua própria referência. O pecado é muito diferente dos pequenos deslizes que a gente faz, porque a gente é o que a gente é. A gente ainda está na arca. E a primeira coisa que Noé fez quando saiu da arca, vocês sabem o que foi? Tomou um pilhacão. Isso veremos no texto, provavelmente, de amanhã. Deus abençoe. Tchau. Você falou, Pastor? Hum?